Quem assistiu esse vídeo sabe do que eu estou falando. Antes eu toquei Roberto Vilar, caminhoneiro, em homenagem ao meu amigo José Carlos, que mandou mensagem pra gente, em homenagem também aos demais caminhoneiros do Brasil. Nós temos inclusive um quadro aqui na bodega, né, que é o Brasil Barbeiro, as informações mais irrelevantes pros caminhoneiros do trecho do Brasil. Quem sabe um dia esse quadro volta, quando tiver paciência eu o farei, beleza? Mas enfim, hoje o nosso programa tá mais corrido, então vamos logo à parte dos abraços aqui no programa. Aquele abraço! É isso aí, vou mandar abraço a quem bota feijão no nosso prato, nossas apoiadores Miguel Dolode, Anderson Lima, que vai estar daqui a pouco no Quem Quer Ser Endividado, e Renato Silva. Se você quer apoiar a Bodega do Maguila com qualquer valor, vá no nosso apoio coletivo, apoiocoletivo.com/bodega, BUDEGA, mas só se você quiser e puder. E também mandar um abraço às nossas rádios parceiras. É isso aí, as rádios que transmitem e propagam a Bodega do Maguila pelos céus do Brasil e também pela internet, claro. Vou mandar um abraço aqui especialmente ao meu amigo Marcos Santos, da Rádio Cidadã FM, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele gostou bastante da nova plástica da bodega, né? Eu fico feliz que você e todo o pessoal também tenha gostado, porque nós somos o pior programa do rádio, mas a gente merece também um pouquinho de profissionalismo também, não é verdade? De amador já basta o radialista. Mas enfim, vou mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Pontas, lá de Monte Alto, São Paulo, pessoal também da Tropical FM de Timor, Maranhão, e ao pessoal das demais rádios parceiras também, que a gente não mencionou aqui. Sintam-se abraçados por nós, aquele tapinha nas costas e um forte abraço, beleza? Mas, meus amigos, chegou a hora, eu estou falando mais corrido, porque a gente não pode perder tempo. Depois de vários adiamentos, finalmente está no ar o quadro que consagrou a Bodega do Maguila, um formato 100% original, produzido por nós, não tem nada a ver com a emissora do Silvio Santos, não tem nada a ver com a emissora de Roberto Marinho Traficante, que é o jogo de perguntas que premia a burrice, o Quem Quer Ser o Endividado. E hoje o duelo é entre o campeão da edição passada, o Ronald Luz, e o desafiante que vem direto de Alagoas, Anderson Lima. Quem será que vai ganhar essa rodada do Quem Quer Ser o Endividado? Aproveite aí em casa também, responda as perguntas, teste seu conhecimento. São perguntas bobinhas do dia a dia, eu tenho certeza que você vai acertar tudo, beleza? Quem sabe um dia você não pode estar aqui também, né? Mas enfim, sem mais delongas, sem mais salamaleques, vamos ao Quem Quer Ser o Endividado aqui na sua Bodega do Maguila! Começa agora na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Rianno da Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem